Vai começar agora o programa que tomou conta de todo o país. Desliga a luz e o telefone, amor. Essas cortinas do apartamento. Prepare-se para viver grandes emoções. Ouvindo os maiores sucessos do grande ídolo popular. Te amo, te quero, te adoro, te tudo. Amor. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Apresentação, Edelson Moura. Cumprimento todos os meus amigos e ouvintes do programa do Amado Batista. É com muita alegria, meus queridos amigos, que o Edelson Moura, a partir de agora, vai apresentar mais este programa para vocês. Você do Norte, do Nordeste, você de Minas Gerais, São Paulo, você do Rio de Janeiro, você de todo o estadão da Bahia, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, é tanto lugar, né, que a gente termina passando batido, termina esquecendo assim de falar os nomes de todos os lugares. Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Acre, Amapá, Roraima, por todos os lugares o Edelson Moura anda, levando a nossa alegria e o nosso carinho. Receba o nosso abraço, os nossos cumprimentos, porque a partir de agora você vai ouvir ele, Amado Batista, Cheiro de Flor. Volta pra mim, porque preciso de você de qualquer jeito. A saudade me machuca, dói demais, me maltrata o coração dentro do peito. Peço perdão pelas palavras que falei pra te ferir. Eu estou amargurado, coração apaixonado, e eu não vou sair daqui até você voltar. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida, no meu mundo, a qualquer preço. Amor mais forte do que o nosso eu não conheço. Se a gente briga, logo, logo a gente acerta. Volta pra mim e vem sentir no seu ouvido a minha voz. A gente vai se resolver entre os lençóis. Pode voltar que eu vou deixar a porta aberta. Volta pra mim. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu te adoro de verdade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento essa saudade. Volta pra mim, porque meu corpo no seu corpo se completa. Quero você na minha vida, no meu mundo, a qualquer preço. Amor mais forte do que o nosso eu não conheço. Se a gente briga, logo, logo a gente acerta. Volta pra mim e vem sentir no seu ouvido a minha voz. A gente vai se resolver entre os lençóis. Pode voltar que eu vou deixar a porta aberta. Volta pra mim. me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu te adoro de verdade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu não aguento essa saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, que eu te adoro de verdade. Seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor, eu não aguento essa saudade. Me traz seu cheiro de flor, me traz a felicidade, me traz um beijo de amor. Amado, é normal quando as coisas não estão bem na sua casa, na sua família, você pedir a Deus para que as coisas melhorem, para que a tempestade passe, não é? Isso é normal. E eu costumo dizer que o nosso país, ele é a nossa casa. O Brasil é a casa de todos nós. Nós precisamos cuidar da nossa casa, ficar de olho nas coisas erradas, para que nós não cometamos mais erros. Este ano vai ser um ano de eleição, um ano que muitas pessoas vão postular aí uma candidatura, muitas pessoas vão querer dirigir os destinos da sua cidade. Por que é que eu friso tanto isso em nossos programas? Porque, na verdade, nós estamos passando por momentos amargos. Você pode não acreditar, mas haverá ainda, antes deste governo terminar, você ainda vai passar por muitas coisas. Nós ainda vamos, eu falo você, mas somos nós que vamos atravessar um deserto muito grande. Milhares de empresas estão fechando, milhares de empresários estão quebrando. Nós sabemos disso. E estamos acompanhando até mesmo pelo o grande índice de desemprego no país. Portanto, meu querido pai de família, minha amiga, você que é trabalhadora, você que trabalha, tem o seu emprego, tenha todo cuidado para não perdê-lo. Trate bem do seu emprego, da sua empresa onde você trabalha, se esforce para ajudar o seu patrão, para que ele também possa atravessar estas dificuldades todas que vamos encarar, vamos enfrentar. Gente, o problema é muito sério, é muito, mas muito mesmo, acima do que todos vocês pensam. Eu não quero aqui, de maneira nenhuma, que vocês pensem que nós estamos fazendo terrorismo, que nós estamos fazendo, assustando a população. Não se trata disso, é apenas uma recomendação para que vocês não fiquem aí brincando de trabalhar, brincando com seus empregos, desrespeitando a sua área de trabalho, tratando com menos caso. Isso aqui eu arrumo outro. Não está fácil. Não vai ser fácil. Vocês podem acreditar nisso. Nós teremos aí, todos os países do mundo estão sabendo que quebraram o Brasil, roubaram muito, mas muito, muito, muito mesmo. Isso aí que se descobriu, que a justiça está descobrindo, isso é muito pouco, é uma gota d'água no oceano. O rombo é muito maior do que o que vocês pensam, do que o que nós pensamos, nós imaginamos. No momento, nós paramos nesses que estão sendo condenados, né, nestes que foram descobertos. E os grandes roubos, as grandes fortunas que foram roubadas e que até agora ninguém descobriu. Onde é que nós vamos parar se isso continuar por mais tempo? Você já pode imaginar. Porque, na verdade, esta gente está administrando a coisa pública como se a coisa pública fosse deles. Imagine isso, você é um prefeito de uma cidade, você vai administrar a sua cidade como se ela fosse sua, como se o dinheiro fosse seu, roubando dinheiro de merenda escolar, roubando dinheiro da saúde pública. Meus amigos, políticos brasileiros, os dinheiros, os órgãos públicos, eles não são de vocês. Botaram isso na cabeça agora, que é nosso. É nosso, é nosso. Ganhamos a eleição, fomos eleitos, a maioria do povo que quis assim, é tudo nosso. Vamos roubar o que a gente puder para ficar bem de vida, não é? Arrumar a vida da nossa família, a vida da nossa gente, dos nossos companheiros e etc e tal. As coisas públicas não são de vocês. E isso que está descoberto é, olha, é infinitamente pequeno. Vocês não têm noção do tanto que o Brasil foi roubado. O tanto que o Brasil vem sendo roubado. Vocês não têm a menor noção. Mas nós ainda temos a oportunidade de estarmos aqui alertando a população brasileira. Cuidado, meus amigos, com os empregos de vocês, com os trabalhos de vocês. Porque nesta onda de roubalheira, quem mais sofre é o pequeno. O grande não, ele vai para o exterior, vai para os Estados Unidos, vai para a França, vai embora, vende suas empresas, fecha os galpões, acabam com tudo e deixa aí esse rombo para quem quiser e vai cuidar da sua vida. Mas o pequeno não tem para onde correr. O pequeno não tem para onde ir. E isso, na verdade, é muito preocupante. Vamos agora cantar. Amado Batista traz Alucinação. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Tentei me proibir de pensar em você, mas como desistir do que eu mais quero ter? Não deu certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Certo uma vez e nunca mais vai dar. Depois do que me fez, não era pra eu te amar. Ah, meu amor, que raiva que me dá. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mais te quero bem. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero amar. e me machucar. E me machucar. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tento te odiar, mas te quero tempo. Dizem que amar é sofrer, isso nunca vai mudar. Quero algo pra beber, pra acabar de arrebentar. Acho que nasci pra te querer e me machucar. E me machucar. Madrugada é solidão, parece estar vindo alguém. Virou alucinação, olho e não vejo ninguém. Quanto mais eu tenho... Conheça os benefícios do óleo de avestruz Sopremo, o alimento natural rico em ômegas que não pode faltar em sua casa. Os ômegas encontrados no óleo de avestruz trazem muitos benefícios à sua saúde. Ômegas 3, 6, 7 e 9. E ainda as vitaminas A e E. Intestino preso, colesterol e triglicerídeos elevados, dores pelo corpo, psoríase, imunidade baixa, cicatrizações de feridas em geral, inclusive em diabéticos, hemorroidas, hematomas, assaduras em crianças e adultos, pessoas que sofreram derrames, queimaduras e muito mais. O óleo natural de avestruz Sopremo é um alimento. São os ômegas que levam até você todos os benefícios. Adquira o óleo de avestruz Sopremo e muitos outros produtos em nosso site www.saudecombeleza.com.br ou através dos nossos representantes em todo o Brasil. Óleo de avestruz Sopremo. Amado Batista, o mais amado do Brasil. Amado Batista. Vamos aqui agora mandar um alô muito especial para minha amiga, minha querida ouvinte Keila, lá de São João dos Patos, no estado do Maranhão. A mensagem dela diz assim: alô Edelson Moura, aqui quem está escrevendo é a Keila, de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Eu gostaria muito que você mandasse um beijo para mim e para minha mamãe Marcela, tá certo? Lá vai o beijo. Ei, beijo gostoso. Obrigado a minha amiga Keila. Obrigado também a sua mamãe, Marcela, pela audiência do nosso programa lá na cidade de São João dos Patos, no estado do Maranhão. Eu quero receber muitas mensagens aí de vocês. Sempre o pessoal está mandando aqui para mim, né? Cada mensagem joia. Também quero agradecer ao nosso ouvinte Wagner. Ele mandou também uma mensagem para nós aqui. Obrigado, Wagner. E ele não disse de onde era. E gosta muito de ouvir o nosso programa. Eu gosto quando você fala das coisas que envolvem a nossa sociedade. São muitos esclarecimentos importantes, ele diz aqui na mensagem dele. Fazemos o possível, né, Wagner? Sabemos que é muito difícil hoje, né, de você trabalhar no rádio, nas comunicações, porque a televisão também, porque hoje tudo que você fala é questionado, né? As pessoas às vezes não querem aceitar, né? Mas isso aí já sabe como é que é porque ele é despeitado, é a primeira coisa que a pessoa fala. Deixa eu também mandar um alô aqui. Bom dia, Delson Moura. Sou Náuria, de São João dos Patos. Ouço o seu programa, relembro do tempo da Rádio Nacional. Toque uma música aí pra gente relembrar aqueles tempos. Ai, que jovem. Ei, tempo bom, Naura. O tempo legal. Pois então, Edelson, mande um alô para São João dos Patos. Toque aí qualquer música pra gente relembrar os velhos tempos. Eu estou ouvindo o seu programa pela Rádio Sertão FM de São João dos Patos. Muito obrigado, meus amigos da Rádio Sertão. Um prazer, uma alegria sabermos que estamos chegando aí através da Rádio Sertão, né? Os amigos estão retransmitindo e todo o pessoal já está gostando e participando do nosso programa também. Eu trago agora para vocês Meu Sol, Minha Lua. Tem um alô para Vicente Pires, no Distrito Federal. Vocês que moram no Vicente Pires, que acompanham todos os dias o nosso programa. Muita gente me ligava: ah, Edelson Moura, tem representante óleo de avestruz Sopremo aqui no Vicente Pires? Nós não tínhamos ainda, mas agora já está implantado a nossa representação de Vicente Pires. Portanto, se você mora aí nessas redondezas, né, nos lugares próximos ao Vicente Pires e também no Vicente Pires, o nosso representante desta região é Nelson Costa, minha gente. Eu vou transmitir o telefone dele para vocês, porque muitas pessoas, elas não querem sair de casa, né, para comprar o óleo de avestruz, porque ele não vende em farmácia. Nós só temos o óleo de avestruz através dos nossos representantes. E às vezes fica difícil da pessoa sair para adquirir, para comprar. Então é sempre bom a gente divulgar os telefones dos nossos queridos representantes, as pessoas que trabalham conosco. No Vicente Pires, porque nós temos Taguatinga, que é o Olho Vivo, temos Samambaia, que é a Raimunda, temos no centro de Brasília, que é o Geraldo, através do Salão de Cabeleireiros Líder. No Paranoá já temos o nosso querido a Casa Nordestina. Então, em vários lugares nós já temos também a nossa representante lá do Recanto das Emas. E aos poucos nós estamos espalhando os nossos representantes, Ceilândia também, por várias localidades. Portanto, meus queridos amigos, vocês aí do Vicente Pires, se quiserem adquirir o óleo de avestruz Supremo, vocês devem ligar para Nelson Costa. O telefone dele é da Vivo, inclusive. É 9919-9919-8284. 9919-8284. Né? Ele está lá à sua disposição. Você pode conversar, dependendo do local que você mora aí, ele pode deixar na sua casa, ele vai entregar na sua porta, vai atender você no horário conveniente, tá certo? Então eu vou repetir, é 9919-8284, o telefone do nosso representante do Vicente Pires, você que mora nesta região e gostaria de adquirir os nossos produtos. Vamos cantar? Eu trago mais uma música agora do Amado Batista. Onde está você? Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show! Aonde está você, que procuro e não vejo? Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você, será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Toda noite lhe procuro pelas ruas, nos lugares onde eu ia lhe encontrar. Rondo na cidade, nas casas noturnas, solidão me leva pra qualquer lugar. Aonde está você, que procuro e não vejo? Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você, será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Se você disser que já me esqueceu, é mentira, você não me esqueceu não. Uma paixão violenta quando morre, ela brota outra vez no coração. Aonde está você, que procuro e não vejo? Dormiu no meu corpo, me deu tanto amor, matou meu desejo. Com quem está você, será que é feliz? Só sei que até hoje eu sinto saudade, não te esqueci. Aonde está você, aonde está você, que procure na você? Aonde está você, aonde está você, aonde está você, aonde está você, aonde está você, aonde está você? Amado Batista, Amado Batista, mais amado do Brasil. Amado Batista, o mais amado do Brasil. E agora, meus amigos, o nosso quadro no programa do Amado Batista, o povo fala. Quando tem o WhatsApp, gravação pelo WhatsApp, o Edelson Moura traz aqui pro programa. Hoje tem, chegou uma gravação aqui e é a hora do povo falar. Oi, Edelson, tudo bem? Quem fala aqui é Cleide. Moro em Livramento da Senhora Bahia. Manda um alô pra mim aí, moço. Olha, cadê você? Disse que ia vir em Livramento, passear. Quando você vir, traz Marina, sua filha, pra me conhecer ela. Um abraço. Fique com Deus. Quando você ver meu áudio, faça a minha música de Princesa, de Amado Batista. Ofereço pro meu esposo José Maria, que ele é fã de Amado Batista. Obrigado, Cleide. Muito obrigado a você, aos amigos de Livramento. Pois é, menina, tá demorando a minha chegada aí. A minha chegada em Livramento, não é, Cleide? Mas a qualquer momento, o Edelson Moura vai fazer uma viagem por esta região. Vou levar a Marina para você conhecer, saber como é que é a Marina. E nós vamos fazer o nosso encontro de amigos aí na cidade de Livramento, né? Semana passada estivemos no Maranhão, fizemos uma visita ao estado do Maranhão, algumas cidades, Zedoca, Bom Jardim, visitando, conversando com os nossos colegas de trabalho, nossos amigos radialistas. São encontros maravilhosos que nós estamos tendo a oportunidade de promover. E não faltará oportunidade, brevemente nós estaremos aí também na cidade de vocês em Livramento. Eu quero trazer agora a sua música, a música que você pede, Princesa, mandando aí para o seu maridão, que gosta demais das músicas do Amado Batista. Então, Cleide, para você, para todos os ouvintes da Rádio Portal FM de Livramento, vamos curtir Princesa. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar negro de menina, me fez nascer no peito esta paixão. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. E agora não durmo direito pensando em você, lembrando seus olhos bonitos perdidos nos meus. Que vontade louca que eu tenho de vê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria, nos meus sonhos quero te ver. Princesa, a musa dos meus pensamentos, enfrento Amado Batista, o mais amado do Brasil. Esta semana, um ouvinte nosso me ligou aos prantos, chorando bastante, emocionado, de um pouco de emoção por falar comigo, e um pouco também, ou muito também, revoltado com o que aconteceu com a sua filha de 13 anos de idade. A menina, no celular, lá pelo WhatsApp, marcou o encontro com uma pessoa que se passava também por um garoto. Quando ela foi encontrada, de 13 aninhos a menina, viu gente, com este rapaz, ele era um rapaz de 28 anos de idade, era um bandido, era um marginal, estuprou a moça e, não satisfeito, matou a moça. 13 anos de idade, filha única de um casal. Mas vocês vão ficar admirados com o que eu vou falar aqui agora. Quando aconteceu esta tragédia, a família foi levada à delegacia, ao Instituto Médico Legal, para reconhecer o corpo da garota. Momento triste da vida desta família, da vida deste casal. Meu Deus, que nenhum de vocês, nenhum de nós, passemos por uma situação dessa. Ter a sua única filha, o seu único bem, estuprada e morta no matagal e jogada lá, ficou apodrecendo, tá certo? Porque este marginal fez esta perversidade com a moça. Meus queridos amigos, quando este casal foi para a delegacia prestar depoimento, lá estava o pessoal dos direitos humanos, com advogado, com todo amparado, maçã dentro de uma sacola, biscoito, água mineral. E o advogado ainda disse assim: foi o senhor que perdeu a mocinha? A mocinha era sua filha? O rapaz, chorando, nem respondeu, porque aqueles canalhas estavam ali levando solidariedade ao marginal, ao bandido, os direitos humanos dos bandidos, dos cafajestes. E esta gente dos direitos humanos não são de direitos humanos coisíssima nenhuma. Eles são dos direitos desumanos, porque ninguém visita a casa de um ente querido, que deu uma família que perdeu um ente querido, um trabalhador, um taxista, um pai de família. Eles só visitam marginais. Eles só dão sustentação e apoio a bandidos. E esta gente é sustentada com o dinheiro da nossa nação. Olha,

Temos aqui, meus amigos, mais uma participação no programa do Amado Batista. É o nosso quadro O Povo Fala. As gravações vão chegando e o Edelson Moura vai colocando o povo para falar. Oi, Edelson Moura. Eu sou Antônio, aqui da cidade de Sinop, Mato Grosso. E tô te ouvindo, seu programa, através da Rádio Celeste, daqui de Sinop, Mato Grosso. E queria pedir uma música, a Folha Seca, com o Amado Batista, e oferecer para todos os ouvintes que estão ouvindo o seu programa. E queria te desejar uma boa noite e que Deus te ilumine e te acompanhe para sempre. Ok? Obrigado, Antônio. Obrigado aos amigos da Rádio Celeste. Coisa boa receber a sua gravação aqui pelo WhatsApp do Edelson Moura. Poder ouvir a sua voz e poder também saber que o nosso programa está chegando em todo o estado de Mato Grosso através da nossa queridíssima Rádio Celeste com as suas potentes ondas. Nós chegamos longe pela Celeste, gente. Nós temos muitos ouvintes aí nos arredores desta cidade maravilhosa que é Sinop, que o Edelson Moura ama. Ei, Sinop! Muito obrigado, viu, Antônio? Fiquei tão feliz, rapaz, de receber a sua mensagem. Quando quiser, estamos aqui ao inteiro dispor. Você pode participar quantas vezes quiser do nosso programa. Eu vou trazer então a música Folha Seca, que é a música que o Antônio, nosso ouvinte de Sinop, quer ouvir. Amado Batista é show! Amado Batista, o Brasil inteiro ligado. Amado Batista é show. Fazia um dia bonito quando ela chegou. Trazia no rosto as marcas e o sol queimou. Disse que estava cansada, sem lugar para ficar. Tive pena do teu pranto e disse: pode entrar. Como se me conhecesse, ela me contou. Seu passado de aventuras, onde ela passou. Eu sem nenhum preconceito, com amor lhe aceitei. Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei. Mas um dia sem motivo, ela me falou: desta casa e do seu amor. Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei. O teu pão e tua casa foi que eu fiquei. Quando ela partiu, na curva daquela estrada, ela então sumiu. Ela é como folha seca e vai onde o vento quer. Me enganei quando dizia: tem uma mulher. Fazia um dia bonito quando ela.